Quero convidar você a abrir em Jó 2,13. Jó 2,13 diz assim: em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Abaixa sua cabeça. Deus, fala conosco nessa noite, Jesus, que a tua palavra possa realmente preencher o nosso vazio e preencher as nossas vidas e nos ensinar, Pai, a praticar mais o evangelho da cruz, Deus. Então, fala nessa noite, Senhor, que possa estar sendo tu que fales, Deus. Amém. Quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha esses capítulos e versículos, sabia? Era um compilado de escritos e para facilitar, as pessoas colocaram... Para facilitar, as pessoas colocaram capítulos e versículos para a gente poder abrir a Bíblia. Então a gente pega hoje aí, é bem facinho, a gente pega Josué, daí você abre Josué 24 e você pode ler a Bíblia e estudar e conhecer o conteúdo da Bíblia. É por isso que existem os capítulos e os versículos. Originalmente não era assim, era um compilado de textos e que passaram por um cano, né, o cano do Velho Testamento, o cano do Novo Testamento, que se originou a Bíblia, inspirada por Deus. Amém. Só que é o seguinte, o livro de Jó, eu entendo ele a partir de 3 etapas e 3 períodos. É assim que eu entendo o livro de Jó. É assim que o livro de Jó fala com a minha vida. Quando eu leio ele, e eu leio ele sempre, porque para mim é um dos textos da Bíblia, um dos livros da Bíblia que eu mais leio, quando eu leio o livro de Jó, eu divido ele na minha cabeça em 3 períodos, esse livro, ok? Porque faz mais lógica para mim. E é sobre isso que eu quero falar para vocês, sobre as 3 etapas de sofrimento que Jó passou. Eu coloquei o nome da pregação como o silêncio de Jó, mas você pode usar o nome que você quiser para poder descrever isso daqui. Na primeira etapa que eu dividi o livro de Jó, basicamente fala do começo do sofrimento de Jó. Aquela história que você já deve ter lido de Jó, né? Aquela velha história que eu aprendi, inclusive, até em escola dominical, né? O que acontece? Os filhos de Deus foram se apresentar para Deus, para o Senhor, e no meio dessas pessoas, desses anjos, tinha Satanás ali no meio. Não vou entrar em consideração como que Satanás estava ali se apresentando para Deus, não vou entrar em consideração teológica agora, como que isso acontece, qual que é a teoria, como que acontece que Deus se apresentou para Satanás. Existem milhares de teorias, mas eu vou continuar com a Bíblia. A Bíblia fala que ele se apresentou para Satanás e Deus falou para Satanás, que significa acusador: da onde vens, guri? Da onde você está vindo? E Satanás falou: dá um rolé pela terra aí e passear pela terra. Deus disse: tudo bem. Viu meu servo Jó? Alguém? Você viu meu servo Jó? Temente a Deus, guarda os meus mandamentos, obediente. Você viu? O diabo falou assim: eu vi. Mas é fácil ser temente a ti e obediente à tua palavra se você enche ele de bens e riquezas. É bem fácil seguir a Deus assim. E Deus só falou: beleza, vai lá, tira as coisas dele, tira todo o dinheiro dele, não toca na vida dele, Deus, você vai ver. E foi o que aconteceu. Um belo dia estava Jó na sua casa, enquanto seus filhos estavam festejando, e chegou um serviçal de Jó e falou: cara, eu estava no campo, todos aqueles bois teus do campo, a galera, uma tribo foi lá e roubou aqueles bois, mataram todo mundo, e agora só sobrou eu para te dar o resultado aí do acontecido. E na mesma hora que ele estava falando, uma outra pessoa estava chegando: cara, eu estava no campo com as suas ovelhas e caiu o raio do céu, matou todas as suas ovelhas e só sobrou eu. Matou as ovelhas, matou os pastores, só sobrou eu. E quando ele estava terminando de falar, mais uma pessoa veio e falou: cara, teus filhos estavam festejando lá, a festa estava boa, estava bem legal, a gente tomou uns vinhão lá, tal, só que bateu um vento na parede daquela bagaça lá, matou todo mundo. No mesmo instante, a Bíblia diz que Jó rapou a cabeça dele, rasgou as vestes, que é um sinal de humilhação, sentou no pó e falou: obrigado, Deus. Eu cheguei aqui nu, sem nada, eu vou embora nu, sem nada, sem problemas. Louvado seja o teu nome. Só que é o seguinte, de novo os filhos de Deus foram se apresentar para Deus, e estava o Satanás ali no meio da galera ali, e Deus falou: e daí? De onde você está vindo? Ah, estava dando um rolar na terra ali, passeando por ela, sujeito desocupado, né? Só anda pela terra e desocupado. Estava passeando pela terra ali e tal, vendo, dando uma pescoçada por lá. E Deus falou: e daí, viu, meu servo Jó? Temente a Deus, temente a mim, guarda a minha palavra, né, fiel a mim. E você falou, você me atentou contra ele, e ele ficou pobre, sem nada, e ele continuou fiel a mim, não blasfemou. E aí, o que você me diz? O diabo falou: saúde, o cara tem saúde, mas tira a saúde dele para você ver se ele não vai blasfemar contra ti. E o diabo fez isso. Deus falou: vai lá, tira a saúde, mas não mata. E a Bíblia diz, o texto bíblico diz que Jó foi acometido de uma doença de pele muito grave. Essa doença de pele fazia feridas, e ele que se coçava com caco de telha. Não imagino que doença é, e a Bíblia não fala que doença é, mas devia ser terrível. Porque a Bíblia fala que uns amigos de Jó, quando começou a saber desses perrengues dele, foram visitar ele. E quando viram Jó, eles começaram, não acreditaram que era Jó. Não é. Capaz que é Jó. Chegou mais perto. Quando eles viram que era Jó, eles começaram a chorar e gritar. Rasgaram as vestes e se juntaram a Jó. E a primeira etapa do que eu entendo do livro de Jó acaba no texto que a gente acabou de ler, o silêncio de Jó. Esse silêncio me intriga. Primeiro, porque ele ficou 7 dias e 7 noites sem falar. Se fosse mulher, seria 7 minutos, né? Mas ainda bem que era o homem, né? Brincadeirinha. Mas a Bíblia fala que ele ficou 7 dias sem falar. Eu, assim, para falar uma grande verdade, eu não consigo conceber isso. Porque quando eu dou uma topada na quina da cama, eu já estou xingando a 10ª geração da minha família, né? Quando acontece alguma coisa na minha vida, a gente já está se incomodando. Quando a gente leva uma fechada no trânsito, a gente já está: pô, Deus, poxa, como que pode? Estou vindo para a tua casa, né? Nós somos seres que reclamamos. Não se fala assim, né? Nós somos seres que reclamamos. É assim que se fala, que seja. E não é só nós. A Bíblia fala aqui de muita gente que também era reclamona. Eu admiro muito a história de Elias, apesar que eu não entendo a história de Elias. Porque Elias foi lá, desafiou uns magos lá do rei, e falou: não, se teu Deus é verdadeiro, ele vai tacar fogo nesse altar aí. E eles fizeram essa aposta, e os caras pediram para Baal, para tacar fogo, Baal não tacaram. Ele chegou lá, orou para Deus, e Deus consumiu com fogo aquela parada toda. E depois disso, cara, a rainha ameaçou ele de morte, ele saiu correndo com medo. E ele chegou a pedir para Deus matar. Cara, tira minha vida, Deus, porque acabou minha vida. Acabou, aquela mulher é muito, que deve ser uma mulher muito jaguara, né? Aquela mulher muito perversa, tira minha vida. Em Lamentações de Jeremias, que o livro todo fala das lamentações do profeta com o que estava acontecendo com o povo de Israel, e o cara é conhecido como o profeta chorão. Se você ler, você vai ver muito lamento nesse livro da Bíblia. É que no fim acaba tudo bem. E sem contar em Paulo, né? Então a gente pode ficar citando exemplos de pessoas que choram, mas Jó não chorou. Isso me intriga. Eu não consigo descobrir por que Jó ficou em silêncio. Quem consegue se manter em silêncio diante do sofrimento, né? Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente lê de uma forma um pouco desatenta, às vezes, a gente não percebe algumas coisas. Logo depois desse silêncio, A primeira coisa que Jó faz é amaldiçoar a vida dele. Porque depois de tudo que tinha acontecido com ele, ele não sabia do acordo com Deus, ele não sabia de toda aquela parada lá, e ele achava que estava sendo punido ali, e ele chegou a amaldiçoar, cara, Jó 3, ele começa, amaldiçoado seja o dia do meu nascimento, porque eu acho que eu sou maldito, sei lá, não pode, só pode ser isso, né? Não tem outro motivo. E só que logo depois disso, quando a gente lê desatento o livro de Jó, a gente percebe uma coisa, que Jó ainda passa por mais um sofrimento. Não é um sofrimento que foi feito aquele acordo entre Deus e o diabo, não é esse sofrimento. É um sofrimento que ele passa com os amigos, aqueles amigos que chegaram e viram ele ali naquela condição. E essa é a segunda etapa de como que eu entendo o livro de Jó. É que ele foi acusado. Ele foi acusado de estar sendo punido por Deus. Só que não é o que o texto diz. O texto diz que ele é um homem da terra de Uz, honesto, temia a Deus, procurava não fazer nada que fosse errado. Jó era um cara temente a Deus. Só que os amigos falaram, cara, você pecou, cara, Deus está te condenando. Você, sei lá, Deus está punindo você. Não tem outra forma de pensar. Só que essa forma de pensar, de punição, era a forma que eles pensavam mesmo. Eles acreditavam que onde há punição, há culpa. Então, se você está acontecendo alguma coisa na tua vida, você pediu para acontecer. Se algum mal está acontecendo na sua vida, é por culpa sua que está acontecendo esse mal. Deus está te punindo porque você, de certo, blasfemou. É assim que eles pensavam. Você blasfemou a Deus, então se você está com essa doença aí, se você perdeu todo esse teu dinheiro, não tem chance, guri. Deus te amaldiçoou porque você pecou contra ele. Deus está te punindo. Só que essa história me leva a ir lá para o Novo Testamento e falar de Jesus. Não tem outra maneira. Porque na época de Jesus, o ministério de Jesus, ele veio aqui na terra morrer por nós, pelos nossos pecados e tal. E um dos ministérios de Jesus era a cura. Curioso esse ministério da cura. Porque nessa época de Jesus, assim como nessa época de Jó, eles acreditavam que certas doenças eram maldições de Deus. O cego pecou em algum momento da vida dele para estar cego. O aleijado, alguém pecou, alguma pessoa pecou e Deus estava punindo. Deus estava punindo. Então, quando Cristo entrava na vida dessas pessoas, a cura era muito mais do que uma cura física, uma cura psíquica. A cura mexia na dignidade da pessoa, porque a pessoa era vista como impura. Por exemplo, falar dos leprosos. A lepra era a pior doença que existia na época de Jesus. Por quê? A lepra era, na época de Jesus, a maior maldição que Deus poderia estar jogando na vida daquela pessoa. Então, um cara com lepra era um impuro. Esse cara com lepra, o que eles faziam? Se o cara era casado, a mulher podia se separar desse cara, e eles tiravam esse cara do convívio social. O cara ia viver junto com outros leprosos. E esse cara, quando ele chegava na cidade, ele tinha que bater um sino e gritar, eu sou impuro. E as pessoas saíam correndo dele. Porque essa doença era a maldição que Deus tinha posto na vida deles. É assim que eles pensavam. Era o dedo de Deus, eles chamavam. Então o cara passava na rua e gritava, impuro, impuro, impuro, e o cara saía correndo. Imagine como era a vida dessa pessoa, a mentalidade dessa pessoa. Doente, apodrecendo, né? Uma vida podre, de repente cheirando mal. E ainda ser uma pessoa que as pessoas fogem. Não pode ir na cidade, não pode ver o familiar, não pode ver as pessoas que amam. Então, quando Jesus curava um leproso, ele estava devolvendo a vida total, a dignidade da pessoa, o convívio social. Essa pessoa podia ver a família, essa pessoa podia ver os pais e podia circular pela cidade. Essa pessoa podia ir no templo adorar a Deus. Porque antes ele não podia. Porque ele era impuro, ele ia para o inferno, ele estava condenado por Deus. condenado por um pecado que, imagine, nem ele sabia, né? Que pecado, que perdão de pecados que eu vou pedir para Deus? Sabe Deus, o cego deve pensar, cara, o que que eu pequei, né? Então essa pessoa era privada de toda uma vida. Então quando Cristo não curava o corpo só, mas devolvia dignidade. Engraçado esse texto, porque nos dias de hoje, eu acredito que a gente pensa assim um pouco, assim, nem que seja assim, um pensamento assim, lá no intelecto, sem querer, porque a gente está no nosso serviço, trabalhando, fazendo o nosso serviço, a gente sai do serviço, a gente passa aí pela 15, por exemplo, e vê aquelas pessoas na rua, o que a gente fala? Vagabundo, não trabalha, tem que morrer de fome mesmo. Eu penso assim, às vezes. Vagabundo. Ah, o cara é alcoólatra? Quem mandou beber? Por que está bebendo? O cara é drogado? Tá certo. Vai para o inferno essa praga aí. Quem mandou usar drogas? Curioso que, sem querer, às vezes, a gente pensa assim. Né? Eu estou exagerando, né? Mas, sem querer, às vezes, a gente pensa. A gente olha para essas pessoas com um certo tipo de diferença, assim, com um certo tipo de... De preconceito já, não, eu sou o cara, você é tal. Por que o mundo prega isso? O que, que o mundo prega? Seja feliz, né? Você tem dinheiro, você é o cara. O cara com a Ferrari ali, o cara que mora no Batel, numa casona, o cara é o cara abençoado, o cara chegou lá, que a gente fala, né? O cara venceu na vida. O curioso, né? Porque Cristo já fala outra coisa. Cristo, o que ele fala? Você pode fazer qualquer coisa, meu filho. Sem mim, você não é salvo. Daí o mundo fala, não, mas você pode ser feliz, cara. Você faça por você mesmo. Faça por você mesmo. E o mundo fala, e Deus fala, você não pode conseguir fazer por você mesmo. Sem mim, você é um merda. Sem mim, você não é nada. O curioso, né? Como a gente esquece da mensagem da cruz, né? Deus diz, o mundo diz, você é capaz, então você tem as coisas. Deus diz, você não merece, mas vai ser salvo. Está ali em Efésios 2:8, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. É bem, a gente decora isso, mas a gente esquece isso, sabe? Eu tenho uma história do Ed Renekiewicz, que eu ouvi uma vez, que eu achei genial. Ele um dia chegou numa mansão, era enorme o lugar, com um carro do ano, tinha uns 3, 4 carros, né? O cara entrou na mansão, viu aquele carro, aquelas piscinas, e, nossa. Daí, de repente, o cara, não sei se o dono da casa percebeu, chegou para conversar com ele e falou, tá vendo essas coisas? Dinheiro, carro, eu tenho uma chácara, eu tenho um iate, tá vendo essas coisas? Eu trabalhei para caramba para ter isso, eu mereço, porque eu trabalhei para caramba para ter isso. E o Ed Renekiewicz falou, cara, o que você está querendo me dizer? Que o cara que acorda 4 horas da manhã para bater caixa, ou para construir um prédio, ou para poder bater tijolo, não trabalha? Ele é um vagabundo? E você merece mais do que ele? Eu falei, cara, se você tem, é graças a Deus, cara, não é graças a você. Claro que todos nós queremos, temos nossos sonhos, e não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é onde você apoia eles. Se quer ter, coloca no mão de Deus. Entendeu? Mas onde você apoia ele? Onde que você está apoiando o seu sonho? Secou a garganta. Finalmente, para o nosso ponto de vista de finalmente, depois de Jó perder saúde, depois de Jó perder dinheiro, e depois de Jó ser uma pessoa que ninguém confia na palavra dele, porque o livro todo, do capítulo 3 em diante, até o capítulo 37, rola uma discussão muito grande ali entre o Jó e os amigos dele. Então fica aquela discussão pior do que quando vai falar de predestinação no Facebook. O cara fala, não, os amigos falam, você está sendo punido por Deus. E Jó fala, não, não estou sendo punido, eu sou justo. E a discussão continua o capítulo todo, até que Deus fala. Quando Deus fala, esse é o terceiro ponto, terceira visão que eu vejo o livro de Jó. É quando Deus fala. E Deus fala ali em Jó 38, queria abrir com vocês. Na verdade, ele não fala. Ele pula com os dois pés no peito, né? Ele é muito bom ler isso. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. Essa é a primeira resposta de Deus a Jó. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem fez essas medições? Em cima de quem estavam firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Confesso que Deus aí foi, né, pulou com os dois pés, né? Porque Jó estava naquele momento, né, brigando por ele mesmo, pelo seu próprio conceito, e mesmo que ele fosse justo, Jó queria a inocência dele, né? Não, eu sou inocente, guri. Só que Deus está falando, cara, relaxa, cara. Sou Deus, cara. Sou Deus, cara. Que vai se preocupar, cara. Eu sou quem fez tudo isso daqui, cara. Eu pedi opinião para você para criar o mundo. Pedi opinião para você para fazer as coisas. Não, cara, porque eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu tiro quatro lições do livro de Jó quando eu leio, sempre. A primeira lição que eu tiro é que o justo sofre. Cristo disse, né, que no mundo tereis aflições, né, tenha bom ânimo. O justo sofre, porque a gente está em pecado, a gente é caído pelo pecado. Então a gente está sujeito a males do mundo. Eu cresci numa igreja, um pouco pentecostal, que eles pensavam assim, cara, você não passou de ano porque eu acho que você não orou demais, né? Nem era porque eu não tinha estudado ou gazeava aula, né? Era porque eu não... Você perdeu emprego porque você, não sei, chutou a cruz. Eu cresci com esse tipo de coisa. Só que nós vamos sofrer. É bíblico. Jesus Cristo disse que a gente vai sofrer. Só que ele diz também que... A irmã Marina leu agora, né? Mateus 28, 20. Que ele está com a gente até o fim. Ele venceu essa bagaça. Então, por mais que a gente sofra, ele está com a gente. Passando, abraçando a gente. Isso, para mim, é uma das mensagens que o livro de Jó passa para mim, que é muito maravilhosa. Deus estava ali com o lamento de Jó, com toda aquela fase, aquele momento de dúvida, aquele momento de discussão, ele estava ali, porque Deus faz porque ele faz, não é porque você merece. Ele está com a gente porque ele nos ama, não é porque você orou mais no fim de semana, entendeu? E a gente sofre, mas ele está com a gente. Só que a outra lição é que o sofrimento tem que nos levar para perto de Deus. O sofrimento tem que fazer a gente ficar de joelhos. Isso aconteceu com Jó, ali em Jó 42:5, quando ele falou, eu conhecia você só de ouvir falar, agora eu te vejo, agora eu sinto você. Porque, de repente, Deus, para Jó, era, sei lá, aprendi lá na escola dominical, lá, e eu temo a Deus, mas sei lá. Mas só quando ele buscou intimidade, de verdade, no sofrimento, que ele realmente pôde ver a face de Deus e sentir que Deus estava com ele. E é o que deixa muito claro para aqui. O sofrimento jogou Jó para o colo de Deus. Fez Jó se humilhar e buscar Deus e buscar a vontade de Deus. O sofrimento na vida da gente existe para isso. Né? É engraçado que os ateus falam, né, se Deus existe, por que existe o mal no mundo? Né? Tipo assim, é uma pergunta um pouco assim, que eu acho até um pouco burra, porque você olha para o mundo aí, você vê país cheio de abastado e país com fome. Daí a culpa de Deus, que o país que tem um PIB de milhões não ajuda o país que tem um PIB de menos não sei o que lá. Daí a culpa de Deus, né? O nosso egoísmo, a nossa vontade de fazer, a nossa vontade, que palavra estranha, né? É culpa de Deus, ok? Mas não, o sofrimento tem que empurrar a gente para o colo de Deus. Tem que empurrar a gente. O terceiro ponto que está ali em Tiago 1:2 é que o sofrimento é um ótimo professor, né? Já a gente está falando aqui sobre isso, né? O sofrimento ensina a gente a ter mais perseverança. Tiago fala que o sofrimento é para provar nossa fé e para ficar mais forte, para buscar mais a Deus. Eu, particularmente, oro mais quando eu estou em dificuldade. Eu oro, eu estou sempre orando, mas quando cala perto, a gente ora, a gente busca mais. Porque o sofrimento é um professor. Faz a gente compreender as pessoas, a gente olhar o mundo de uma maneira diferente. Porque quando você sofre, você fica um pouco mais sensível, né? O quarto ponto é que o sofrimento nos tira da zona de conforto. Sabe aquele mundinho que a gente construiu? A gente sonha, a gente quer ter as coisas e, de repente, a gente está naquele mundinho nosso de banda, de que é ótimo isso, de nosso, meu apartamento, minha vida profissional, e a gente esquece de olhar para as pessoas que estão sem, não estão ouvindo a palavra de Deus, que estão morrendo sem Deus. Daí a gente vê uma notícia lá, que palha, não sei quantos mil lá morreu, não sei aonde, eu nem sei onde é o lugar, então não importa, importa que eu estou vivo. Então, quem morre em nome de Jesus, não importa. É o Oriente Médio lá, quem mandou ir para o Oriente Médio? Porque a gente está na nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente sem querer não pensa no próximo. Se muitas vezes a gente não pensa na nossa igreja, muitas vezes, em trabalhar aqui, imagine no próximo. E o sofrimento deixa a gente fora dessa zona de conforto. Deus fala sempre, foi o que eu ouvi de um amigo esses dias. Parei para pensar nessa palavra, Deus fala sempre. E é verdade, Deus fala sempre. No caos, no momento bom, Deus está sempre falando. Isso é que a gente às vezes não ouve, né? Não sei por que Deus me levou a pregar isso, que eu ia pregar sobre Filipenses 2. Eu não sei o motivo do caos que possa estar acontecendo na tua vida. De repente Deus esteja falando, ô cara, acorda, acorda. As pessoas precisam de você aí, usa teu dom, rapaz. Você está aí nesse mundinho que você construiu. De repente, Deus está tentando falar com você. Acorda, cara. Não sei, cara, o motivo do teu caos. Talvez você ache que está seguindo aí no caminho de Deus, só que muitas vezes a gente acha que a gente, por nós mesmos, a gente pode conseguir passar pelos problemas, daí a gente começa a pensar na solução, e a gente começa a seguir o caminho tentando pensar nessa solução, tentando fazer da maneira que é melhor, esquecendo que Deus está ali falando, cara, acorda, cara, você não vai conseguir fazer isso sozinho, cara, sem mim não, acorda, cara. E você está ali, batendo a cabeça, e Deus está falando, cara, me ouve. Não sei o problema do teu sofrimento, mas às vezes, quem sabe, você pode ter tomado um caminho meio difícil, feito umas escolhas meio difíceis, e você está colhendo ônus por essas escolhas. Talvez algum erro que você cometeu. A gente faz erro toda hora, eu faço um monte de erro. Agostinho fala que dentro do nosso livre-arbítrio, a gente sempre escolhe o pecado, né? Então a gente está sempre escolhendo o caminho errado. E às vezes você escolheu esse caminho, você está colhendo esse ônus, você está no teu canto tentando se safar desse problema, sei lá, e Deus está falando, cara, acorda, cara, joga essa parada na minha mão, cara, deixa eu caminhar com você, cara, acorda, cara. Não sei o porquê que você sofre, mas eu sei de uma coisa que eu tenho plena certeza. Só se sai do sofrimento de uma maneira, de joelhos. Só de joelhos que você sai do sofrimento, não tem outra maneira. O mundo segue o caminho aí altivo, de qualquer jeito, e pisando nas pessoas. O sonho deles, eu vou passar por cima do Ângelo. Não estou nem aí. O mundo faz isso. O mundo enfrenta os problemas enfrentando pessoas. Nós enfrentamos os problemas de joelho. Nós caminhamos no mundo de joelho. É assim que a gente tem que caminhar no mundo. Buscando a Deus. Orando. Entregando as coisas na mão de Deus. É isso que eu tinha para falar. Eu queria que você abaixasse a cabeça e às vezes você possa estar tendo um problema, você possa estar passando por uma dificuldade, Deus sabe de tudo. E você sem querer estar aí numa dessas resoluções, caminhando sozinho, achando que você pode fazer por você mesmo, eu convido você a entregar na mão de Deus, a descansar nele, a buscar ele, a clamar por ele. Muito obrigado, Deus, por essa noite. Deus, eu quero colocar cada um nas suas mãos, Senhor. Tu sabes o problema de cada um, tu sabes as nossas dificuldades, as nossas mazelas, Deus, e como a gente é falho, Deus, como a gente pensa só na gente, como a gente pensa nos nossos próprios prazeres, esquecendo, Pai, de entregar os nossos sonhos nas suas mãos, Pai. Eu te peço perdão por isso, primeiramente a mim, Senhor, e a cada um daqui, que a gente tenha essas atitudes egoístas sempre, Deus, esquecendo de colocar nas tuas mãos que é a melhor, não tem, é infalível, Deus. Então, Pai, que a gente possa aprender, que a gente possa aprender a confiar em ti, Deus, que a gente possa abraçar, Pai, a tua graça e caminhar contigo, Deus. É isso que eu te peço, Pai. Amém.